Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that catches bees just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Tripcast. Estamos começando mais um Tripcast. Contamos hoje com a presença do habitante do Longínquo Futuro de 2099, Magaren. E também do poderoso escalador de paredes, Presto. Do cósmico Mônio. E daquele que também acredita que tem sentido de aranha, Eric. Tá bom, né? Não? E hoje a gente vai falar sobre os poderes do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, as responsabilidades a gente deixa de lado por hoje. É, vamos falar sobre os poderes, né? A gente começa a falar disso depois dos e-mails. É isso aí, hoje eu tô aqui com o Magaren pra leitura de e-mails, né? E terceiro mês do ano, a gente continua publicando os programas da forma que a gente comentou, então, da forma que a gente prometeu, né? Então, assim, no programa a gente pode estar falando só dos poderes, mas a responsabilidade tá com a gente, né, Magaren? Ah, claro. Os poderes é o tema do programa, a responsabilidade é nossa. Exatamente. Antes de ler os comentários e os e-mails aqui, uma passada rápida nas principais notícias do mês que a gente teve aí, nesse mês de março de 2013. Na verdade, quase todas as notícias foi sobre o filme, né? A gente teve lá... É, o Tio Web resolveu liberar um monte de coisa, né? Pois é, ele mostrou um uniforme novo que o Peter vai usar, né? Que é idêntico ao do Sam Raimi, né, cara? A aranha costureira ataca novamente. Vamos ver o que, que eles vão dar de desculpa pra esse uniforme, ou se vai simplesmente ele fazendo. É, tanto que depois também deram uma notícia que ele ainda vai usar o uniforme antigo. O dublê lá falou isso, aí depois o dublê desmentiu, mas aí ninguém sabe se ele desmentiu porque é mentira ou se é porque o estúdio pressionou ele, sabe? Porque ele revelou. Ah, eu acho que vai começar com o normal, né? O do filme. Esse do Amazing. Aí, lá pro meio do filme, ele pode trocar por algum motivo, sei lá. É, é possível. Bom, além disso, a gente teve umas imagens do set e a gente viu pela primeira vez a Mary Jane no set, né? Causou uma certa, não sei se polêmica, decepção no pessoal. É o que eu falei pro pessoal, né? Tipo, a ideia é que a Mary Jane seja uma pessoa muito bonita, né? Mas então, assim, sendo um filme, eu consideraria que ela precisa ser uma pessoa bonita. Mas ali eu acho que... Bom, sei lá. Ela tem que combinar com o Peter. Esse Peter, né? Do Andrew Garfield. Andrew Garfield. Exatamente. Ah. E se a gente levar em conta que esse filme tá puxando coisa do elemento do universo Ultimate, ela não é... aquela supermodelo que a gente conhece. É, mas assim, eu acho que o que causou mais polêmica é que as fotos dela que saíram, tipo, ela não tava bonita nas fotos, né? Não tô falando nem de no nível supermodelo. Ah, tá. É, mas isso com maquiagem pra lá, com Photoshop pra cá, o pessoal arruma. É, igual aquelas primeiras imagens que apareceu desse filme, do que era mais estranho também, o pessoal achou aí. Tudo bem que depois do filme teve gente que reclamou também, mas... É, então assim, não dá pra tirar conclusão ainda, né? E pelas notícias também parece que o papel dela vai ser muito grande. Ela vai só participar um pouquinho lá e sumir. Papel de quem? Da Mary Jane. Ah, da Mary Jane, inclusive. Tanto que ela já terminou de gravar a parte dela. Mas a notícia que eu mais gostei foi a do Ravencroft. Ah, sim, eles citaram lá o Instituto Ravencroft no filme, né? É bom ver mais cenário dos quadrinhos no filme, além de apenas o Clarim Diário, Clarim Diário, Clarim Diário, Clarim Diário. O Ravencroft é um asilo, não é um... Não, pra pessoal entender que é mais conhecido, é como se fosse o Asilo Arkham do Batman, só que é lá no universo do Aranha. Exatamente. É onde manda o pessoal meio doido lá. É justamente. Tanto que nos quadrinhos o Carnificina costuma ficar preso lá. Esses bandidos mais doidos. Quando não vão pra gruta, vão pro Ravencroft. E também o ator que vai fazer o Norman Osborn, ele foi anunciado, né? Eu esqueci o nome do cara. Ele participou até do filme dos Muppets lá como vilão também. Eu achei legal. É, negócio do Osborn é a atuação, né, cara? É, porque se for falar de aparência, o Dafoe também não parecia com o Osborn. É, justamente. É o Chris Cooper. Se o Mônio estivesse aqui, ele falaria que não dá pra replicar aquele cabelo. Muito bem, muito bem. É, e aqui no Brasil, as notícias que a gente tem de publicação são que a Panini relançou a morte da Jean DeWolf, né? Na verdade, ela anunciou isso pra fevereiro, mas eu acho que até hoje não chegou nas bancas. Uma comic shop aqui de São Paulo já tem, mas nas bancas eu não sei, que eu não fui na banca hoje. Ah, tá, não, então já deve ter chegado. Já. E anunciou que vai publicar de novo o Tormento, né? Lá e de volta outra vez. Apesar de não ser o Hobbit. A Panini, eu sei que pelo menos uma vez ela já lançou essa Tormento. Foi você que comentou comigo que ela... Talvez ela tinha lançado duas vezes já, né? Não, ela lançou uma vez lá no Grande Desafio. E vai lançar agora de novo. Pois é, cara. E o que eu comentei com alguém, que é do Grande Desafio, ainda dá pra achar, sabe? É, além de ainda dar pra achar, a capa das duas é praticamente igual, a da Grande Desafio e dessa aqui. Pois é. Tinha tanta outra coisa que ela podia relançar. Cartina Final, por exemplo. E várias outras, né? Bom, mas vamos pros comentários dos programas, né? Ó, o que a gente teve esse mês? A gente teve o Tweep View da Amazing Spider-Man 43. A gente teve também o da Homem-Aranha 134, revista mensal, e da Teia do Homem-Aranha 17, a revista bimestral atual. E o último, que foi o do filme, né? O Tweep View 50. E antes de todos esses, a gente teve o Tweepcast da Guerra Secreta, que foi o último lá de fevereiro, né? Que o Thor não me deixou participar. Exatamente. Na verdade, de todos esses aqui, você só participou do filme, né? Ah, não, e do 43 também. É. Mas então, comentários aqui eu acho que se concentram todos no Tweepcast das Guerras Secretas, né? Os outros são os programas mais normais, né? Apesar que o filme a gente teve alguns elogios aí, ó. O pessoal parece que gostou. E bom. Espere até o Tweepcast 100 pra o filme 2. Tweepcast das Guerras Secretas. A gente teve um comentário estranho aqui. Quer dizer, dois estranhos. Ele comenta sobre uma entrevista que saiu no Wizard da. Quando a editora Globo publicava, né? Que era o JP explicando sobre esses cortes que a Abril fazia, essas picotagens, picaretagens, etc. Aí ele fala aqui: salve, adorei o cast. Sobre a picotação, palavra não. Picotação que as histórias sofriam, e digo para quem puder ler o debate entre o JP e o Sérgio Figueiredo, o Figa, dois antigos profissionais da editora Abril, que rolou na primeira tiragem da revista Wizard que saiu no Brasil, lá nos números 11 e 13. Na sua coluna número 11, o JP explicou a matemática que era usada para ajustar 3, às vezes 4 histórias em 80 páginas. Aí eu lembro isso. Aliás, eu tô relendo a Homem-Aranha 2099 e a última edição que eu li é bem isso. Tem 4 edições lá na. Tem 4 edições do Aranha e uma do Destino. Ou seja, 5 em 80 páginas. Pois é, né? Será que cortaram alguma coisa? Fazia pior que o Rad Lobo fazia com o Ronin Cage. Como cortar introduções redundantes, enxugar lutas e eliminar algum quadrinho que não interferisse na trama. Aliás, ele falou isso, eu também lembrei. Que eu também recentemente eu reli a versão completa da saga do Clone. Sim, eu gosto da saga. Aí tem umas histórias lá que dá pra ver que a Abril pulou. Se você pegar as duas edições, você vê que ela pula, tipo. Tem uma história do Ares Galáctico dos Novos Guerreiros. Que a Abril pula. Concentra só a parte do Aranha Escarlate. A parte que fala dos Novos Guerreiros, ela elimina. Só isso já vai umas 6 páginas pro espaço. Tá bom, né? Uma época que hoje em dia aparentemente não acontece mais, né? Mas era uma época sofrida, né? Hoje em dia você tem. Eles não publicam a revista, né? Ao invés de cortar. Corta a revista toda. Exatamente. No último comentário lá do Tweepcast das Guerras Secretas, eu falei sobre alguma coisa do The Amazing Spider-Blog lá, só que eu não sabia o nome do cara, né? Ele me mandou aqui falando que o nome dele é André Albuquerque. Ele é leitor do Homem-Aranha desde os 11 anos de idade. Ele vai fazer 18 anos agora. Então, 7 anos aí lendo Homem-Aranha, né? Ele só pegou a fase da Panini, Magari. Pois é. Meus pêsames. Mas ele continuou falando aqui que depois de um tempo ele começou a comprar as HQs antigas e tudo mais, então ele já leu coisa boa, na sua opinião também. Ah, sim. E o o Lucas Moore, que mandou comentário pra gente também, que ele é lá da Alemanha, né? Mora lá na Alemanha. Ele me falou aquele negócio de que eu sou pessoa não grata lá mais. Quer dizer, agora eu sou pessoa não grata, né? Você tocou o hino proibido lá, tá? Eu não sabia, eu pesquisei hino nacional da Alemanha e o primeiro que apareceu, por acaso, era o hino nazista. O que que eu posso fazer? Então, assim, eu acho que eu já falei isso em algum programa, mas desculpa se eu ofendi alguma pessoa, mas não foi de propósito. E ele comentou também que nas revistas antigas que ele leu, ele não viu o Bob nelas, nem nada do tipo. Eu acho que ele deve estar pegando essa... Caramba, cadê o comentário dele? Ah, tá. Ele comentou aqui que ele faz exatamente o que a gente recomendou, de estar com a revista na mão enquanto ouve os strip views, né? Agora, ele comentou que nas republicações lá não tem o Bob e as pessoas cinzas são negras mesmo. Então, na verdade, isso aí depende da edição, né? Elas são... colorização. É, elas são cinza, acho que na biblioteca histórica nossa aqui, né? Algumas histórias elas são cinza, outras ele é negro mesmo. Mas o Bob tá lá. Nas revistas originais ele tá, pelo menos. É. Você comentou alguma coisa, Magari, sobre essas picotações da Abril não serem só nas revistas de super-heróis? Ah, eu ia comentar no podcast se a minha internet tivesse deixado eu participar. Ia falar que abriu. Esse negócio da Abril cortar a história não é só em revista de super-herói. É um costume antigo dela. Na época da. No começo que ela começou a publicar Disney aqui, ela fazia bastante isso. Quando veio o Zé Carioca, ainda não tinha um estúdio formado pra fazer história dele. Eles pegavam história de outros artistas, tipo o Carl Barks, do Donald, por exemplo, eles apagavam o Donald e colocavam o Zé por cima. Nossa. Por isso que você pegar as primeiras revistas do Zé, vai ter muita interação dele com os outros personagens, que normalmente não acontece. Tanto que os dois sobrinhos dele, o Zico e o Zé, foram criados mais pra substituir o Guilherme e o Luizinho nessas Zé Fraude. Isso. Tem muita gente que fala assim, ah, mas... revista da Disney, pra criança, não sei o que, mas o que muita gente não sabe é que a revista da Disney, edição número 1 do Brasil do Pato Donald, eu acho que vale 5 mil reais, alguma coisa assim, não é? Ah, acho que mais. A revista do Donald é a mais antiga em circulação. Começou em 1950. Isso, a Homem-Aranha começou aqui em 1969. Então. Então a gente tem uns 20 anos de diferença, mais ou menos. Então, assim, tem muita gente que coleciona Disney, né, cara? Eu acho que o Brasil é o único lugar que ainda publica quadrinhos lá, da Disney. Não. O Estados lá Unidos... na Itália, nos Estados Unidos não publica mais. Mas na Itália eles publicam e fazem muito. Não. Produzem muito. Na Holanda, na Suécia, aqueles países lá da Europa. Então, na verdade, os Estados Unidos não publica mais, né? Eu achei que era global. Mas enfim, né? Essa fama da Abril não é de hoje, não, e não deixa com raiva, não é só fãs de super-heróis. Na época que não tinha internet, elas pintavam e botavam. Pois é. Deixa eu ver, tem alguns comentários aqui também da Homem-Aranha 133. É, tem só um comentário rápido do André Albuquerque falando que a gente esqueceu de citar que a Rainha Aranha apareceu lá pra revista 40, mais ou menos, da Panini. Mas eu acho que o Mone falou isso, sim. Talvez não falou nesse programa, mas ele já... Ele comentou que ele parou de ler nessa época, que foi justamente a época que tava essa rainha. Se a gente não falou, tá falado agora, mas o personagem já tinha aparecido antes. E no post do Clube B49, né, que foi sobre a Teia do Aranha 17, o nosso amigo aí, André Albuquerque, do Amazing Spider-Blog, ele comentou que encontrou um erro na história do Chacal, né? Ele fala que na página 29... quando o Chacal está contando um pouco do seu passado, no último quadrinho aparece uma cena também na primeira saga do clone. Aí aparece o clone da Gwen amarrado próximo a uma bomba, quando na verdade era o Ned Leeds que era pra estar amarrado. Que coisa, hein? Eu não li essa história, mas é mesmo, quem fica amarrado perto da bomba é o Ned. E é o segundo erro, no último programa a gente falou de um outro também, não vou lembrar qual que era. Ah, que fala que a Gwen foi pra França e na verdade já tinha ido pra Londres, alguma coisa assim, né? O pessoal pesquisou pouco, né? E diferente das outras edições, vejam só, a gente teve um e-mail. Não, de vez em quando a gente tem um e-mail. Um e-mail. Do Vinícius Bonani. Exatamente. Por coincidência, esse. Ele é o e-mailheiro de novo. E o André Albuquerque é o comentarista, né? Então, aí o Vinícius Bonani falou aqui. E aí, pessoal do Aracnofã. Caras, gostei muito da estrutura dos podcasts, porque além de falar das revistas clássicas, iremos saber também o que acontece na revista Mensagem do Aranha aqui no Brasil. E de quebra, ouvi um Tweepcast com o tema do Cabeça de Teia. Ouvi o Tweepview da Homem-Aranha 133 e fiquei empolgado para acompanhar mensalmente a revista. Ai, ai. Ah, cara, olha, a Panini pode até anunciar com a gente tá trazendo leitor para ela, ó. Então, aí ele continua. Uma dúvida: você pretende expandir os Tweep Views para falar sobre a teia do Homem-Aranha e do Homem-Aranha Ultimate também? Parabéns pelo trabalho e com os casts. Atenciosamente, Vinícius Bonani. Não, Vinícius Bonina. Não, Bonani. Bonini. Então, a teia do Homem-Aranha a gente já tá publicando, né? E Ultimate. Não tem final de semana pra publicar, né, cara? E sem contar que, pelo jeito, quem diria que eu ia falar isso? Mas só eu leio. Ah, eu compro também. Eu falei que só eu leio, não que só eu compro. Ah, é verdade. É que eu tô achando meio estranho. Eu tenho a impressão que eu já respondi isso antes. Será que a gente leu isso no último programa e a gente tá lendo de novo? Ó, o programa das Guerras Secretas saiu dia 22 de fevereiro. O e-mail chegou no dia 23. Então não tem como a gente já ter respondido, não. Se a gente respondeu isso, foi em algum tweet, viu? Tá respondido de novo. Tá tudo. E tem também um e-mail aqui do Vinícius Prado. Salve Vinícius. Exatamente. E quem vai ler é o Vinícius. É o Eric Vinícius. Salve, galera. Cada vez mais os programas estão excelentes. Vim falar sobre uma fusão entre o episódio 11 e 12 relacionada ao desenho de 1994 do Homem-Aranha. No último episódio 65, né? Tem uma coincidência, sem querer, entre parênteses aqui, dos personagens. Primeiro, a saga do clone foi encurtada para algo que seria muito melhor. O Aranha até brinca com isso no episódio. Segundo, a aparição de um Peter Octopus. Olha só. 20 anos depois, né, a gente tem essa, o Superior Spider-Man. Ah, mas esse Peter Octopus aí que aparece é o lá da, durante a saga do clone. Ah, sim. Exatamente. É o Octopus, que é o aranha com os tentáculos do Dr. Octopus. E aqui no Brasil saiu numa revista em uma... É, aqui foi naquela publicada na uma grande Herói Marvel, naquela história do funeral do Octopus. Ele pega, fica com os tentáculos, sei lá, duas, três páginas e acabou. Né? Aí acabaram mostrando isso no desenho. Aquele monte, igual mostra o aranha de armadura. Exatamente. E tem também aqui o terceiro ponto que ele citou, foi que o Beyonder também aparece, mas com um visual meio diferente. É. Então é isso, valeu galera, avante que ele mandou aqui. É, o Beyonder lá é como a Madame Teia tava preparando o aranha exatamente pra servir o Beyonder. Nessa Guerra Secretas, que era a preparação pra essa Guerra das Aranhas aí. Exatamente. Foi dos últimos episódios. Então é isso. Os comentários do mês foram esses. A Ilha das Aranhas aí nas revistas atuais em alta aqui também, né? Dois programas só dela esse mês. E por último, só um anúncio que a gente agora tem um grupo de discussão lá no Facebook, né? Além da nossa fanpage, que já tá lá há bastante tempo, com mais de 2 mil curtir, agora a gente tem um grupo também para bater papo sobre qualquer coisa relacionada ao Homem-Aranha e personagens relacionados aí. Então o link tá aí no post para quem quiser acessar e participar lá. Isso. Entra lá e vamos debater Bom, então, ok, fechou, vamos pro programa? Vamos lá, com grandes poderes, grandes responsabilidades, e assim já sabe. Então, acho que a gente pode começar comentando sobre os poderes originais lá, né? Que começaram nas primeiras histórias. Como o Eric falou no Tweep View da semana passada lá do filme, ele ganhou os poderes... Como foi? Os convenientes. Convenientes do Aranha. Todas aquelas coisas mais nojentas foram deixadas de lado. É, ele tem o... Eles falam que é como se fosse uma aranha humana mesmo, né? Então, ele tem uma força amplificada, ele tem uma agilidade maior, ele tem maior velocidade também, né? Resiste mais também. Isso. Ele acha que tem um sentido de aranha? Esse ele acredita piamente. O reflexo também amplificado, aderência a superfícies, né? Escalar paredes e tudo mais. Enfim, né? Vamos discutir um pouquinho se ele tem mesmo, o que é, como é que funciona cada um desses negócios aí. Por exemplo, a força dele é proporcional à aranha. A aranha pode aguentar o peso proporcional a... Aí é a hora que os biólogos que estejam ouvindo vão me matar. Eu não sei, eu não entendo de aranhas, mas... Digamos que ela pode... levantar um peso 3, 4 vezes maior que o seu próprio peso. Então a aranha também. Ele já substituiu uma coluna do Clarim Diário, tá vendo? Então, mas aí é mais... aquelas partes mais... Ele já derrotou até o Senhor do Fogo, pô. Senhor do Fogo? Ah, Senhor dos Arautos. Arauto do Galactus. Caramba, teve uma vez que eu vi uma... Eu acho que foi numa revista, naquelas sessões de cartas lá, né? Que o cara tava comentando, perguntando pro editor lá quem que ganharia uma luta entre o Homem-Aranha e o Wolverine. Parece que teve lá, na época, né, naquela Homem-Aranha 94, eu acho, pouco antes da número 100, teve uma luta do Homem-Aranha contra o Wolverine, né? Aí o cara tava comentando. Aí assim, lógico, né, o editor, ele não tomou muito partido, nem nada, assim, porque, né, depende muito e tal. Mas ele comentou o seguinte, que... Se o Homem-Aranha ele tem a velocidade proporcional de uma aranha e tudo mais, quando ele estivesse lutando contra alguém, a pessoa praticamente não ia conseguir enxergar o Homem-Aranha movendo, sabe? Porque ele ia mover super rápido. Não igual rápido igual o Flash, alguma coisa assim, né? Ou melhor, não rápido igual o Mercúrio, né? Vamos citar a mesma editora. Mas assim, ele ia se mover super rápido, ou seja, o Wolverine não ia conseguir acertá-lo, e mesmo que o Wolverine chegasse perto bastante para acertar, o sentido de aranha ia avisar ele, ele ia desviar. Então, assim, seria meio que um empate, porque da mesma forma o Homem-Aranha não ia bater no Wolverine pra matar, né? Ele segura os golpes, senão ele ia matar todo mundo que ele luta. Então, eu achei interessante esse negócio, que se é proporcional, né? Deveria ser, tipo, praticamente impossível acertar o Homem-Aranha, né? Na verdade, todos esses poderes é proporcional à força do roteirista da história. Exatamente. Porque você falou próximo da edição número 100 do Amazing Spider-Man, né, que teve essa luta com o Wolverine, ou não? É a edição 100 da Abril. Homem-Aranha. Ah, da Abril. Foi aquela história na Alemanha. Isso. Sim. E não foi também não, né? Tem uma revista, acho que um formato americano, duas revistas, Homem-Aranha e Wolverine, se não tem enganado. Ele não chegou a lutar. O Aranha acaba matando a mulher lá, mas foi sem querer querendo. Porque ele achou que era o Wolverine. Então ele não segurou muito a força dele. Afinal, o Wolverine aguenta. É. E parece uma mulher, pelo visto, né? Agora... Na verdade, ela vai pegar ele pelas costas. Se bem que agora bater no Wolverine é Lei Maria da Penha. Não pode, não. Não, só o Wolverine da realidade alternativa. Mas é legal, só. É igual o Flash. O Flash não, o Lanterna Verde. Todo mundo sabe que não é o Lanterna famoso, mas pra sacanear, eu espalho pra todo mundo que é o do filme, é o do... O Fantástico deu a notícia com imagens do filme. Triste, né? Todos esses poderes, os poderes originais saíram desde a primeira edição, né? Ele desenvolveu. É, veio com o pacote. Não teve nenhum que ele desenvolveu assim na edição número 2 ou 3 e ficou até agora. É, ele foi mostrando depois, né? Mas... É, assim, no início da história dele ele foi mostrando os poderes. Eu não sei se todos foram mostrados na primeira edição, não. Mas se não foi, foi ali perto. Isso. E é interessante, vocês lembram que nos Sweep Views clássicos lá, o Homem-Aranha ficava falando que ele prendia a respiração por mais tempo que outra pessoa? Então, isso é o Super Resistência lá. Entra na resistência. A resistência proporcional a uma aranha, né? Pois é. Aranha tem resistência? Aranha não tem nem pulmão. É, então. E um poder, assim, que é mais um... Não vou dizer que é um poder, né? Mas o Peter, assim, como humano mesmo, ele tem uma inteligência mais desenvolvida, né? Vamos dizer assim, ele é um... cara que tá sempre estudando, tem uma facilidade maior para aprender as coisas e tal. Então isso, durante as lutas, para ele resolver os problemas e tal, ajuda bastante ele, né, cara? O jeito simpático de falar que ele é CBR. E principalmente para ele ter um repertório muito grande de piadas, soltando aleatoriamente. E aí, fazer piada é um poder reconhecível aí, no meio, não? É, porque toda aranha você sabe fazer piada. Deveria ser, porque é o que ele usa pra distrair os inimigos em muitas... É tática de distração. O cara fica nervoso por causa das piadas, né? Um exemplo que eu sempre lembro é uma história do Dr. Octopus, que o Aranha tá lá soltando a metralhadora de piada dele, ele fala, tá bom, eu me entrego, mas por favor, cala a boca. Eu me entrego, mas por favor, cala a boca. Acho justo. E o sentido de aranha? Então... A controvérsia. Então, na verdade ele nem tem esse poder, ele acha que tem. Próximo. Não, mas funciona. E os raiozinhos na cabeça dele? É, então. São raiozinhos na cabeça dele. É dor de cabeça. É o garoto chato. É dor de cabeça? Então, eu acho que, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: quando as histórias começaram, ele achava que ele tinha esse sentido e realmente não tinha, igual a gente já chegou à conclusão nos Tip Views, né? E com a medida do tempo, sabe aquele negócio da força da mente, aquelas coisas assim? Eu acho que ele acreditou tanto, né? Ele acabou acreditando tanto que ele tinha o sentido de aranha que ele realmente desenvolveu esse sentido, entendeu? É que não, na verdade ele tem. Né? Ele tem um sentido, um sexto sentido, só que sempre que o sentido começa lá a tilintar. Nunca vou acostumar com essa palavra. Ele sempre fala, oh meu Deus, meu sentido de aranha está tilintando, o que eu vou fazer? Até aí isso ele já, como não é um Super Sentai, o que o vilão vai esperar a transformação do herói, o vilão ataca. Então, cara, esse sentido de aranha, assim, a gente entende que é um sentido que ele tem para prever o perigo, né? Basicamente, se alguma coisa... É descrito como um zumbido que ele sente quando vem alguma coisa contra ele. Exatamente. Só que isso... Não, ele sente a cabeça dele tilintando. Já tentaram explicar em algumas edições, né, o que é isso aí? Fazer alguma relação com o sentido de perigo das aranhas, vai? Que as aranhas teriam quando alguma coisa chega perto dela e ela foge. Ainda bem que ele não foi picado por aquelas moscas pequenininhas lá que você chega perto com a chinela, ela não escapa. Tá voando, ele ia ter asa também. É. Não, mas aí ele ia começar a ficar nojento. Ah, a música, né? Não me lembra desse filme. Nossa. Mas aqui, o que eu ia comentar é que, beleza, em teoria o sentido ele é pra prever alguma ameaça iminente contra ele, né? Por exemplo, uma pessoa tá vindo dar um soco nele e ele desvia, certo? Só que esse sentido ele é usado pra tanta coisa nas histórias, cara, igual... Inclusive pra ler papel queimado. É, esse exemplo é clássico, que a gente chamou lá de CSI Novo Horizonte, né? CSI Novo Horizonte. O papel com o endereço tá queimado, não sei, aí ele joga uma teia e usa o sentido de aranha pra ler o que tava escrito, não faz sentido nenhum, cara. Tem um também que ele tá, que a gente falou que ele tava, entrou no esconderijo lá, que tinham várias salas, ele tinha que achar a Betty Brant, eu acho. Aí ele sai correndo no corredor e fala que o sentido de aranha vai avisar quando ele passar na porta, sabe? De onde a Beth... Claro, porque a Beth é um perigo pra ele. Cara, bom, não sei. Eu acho que quando ele é bem utilizado, é um poder até interessante, sabe? É, porque durante a luta, assim, quando ele tá mais pulando, usando a agilidade dele, o sentido é bom pra ele desviar, por exemplo, os braços do Octopus, dos raios do Electro. É igual aquele... Ele desviando lá dos morcegos voadores lá do Duende Verde no filme... Batman. É que ele pula e tal, aquele negócio, tá? Assim, não, aquilo ali não é só o sentido de aranha, mas tá ali no meio, né? Ajudando ele e tal. É um combo de poder, né? Eu acho que eles colocaram esse mais pra diferenciar, porque força, agilidade, reflexo, velocidade, resistência. É poder padrão de qualquer super-herói, né? Até super-herói sem poder tem isso. E Isso. Eles até... Tanto que o Dr. Octopus, ele não tinha poder nenhum fisicamente, né? E ele sempre perdia levando um soco na cara, alguma coisa assim no final. Aí lá, uns 4 anos atrás, que eles inventaram uma história relacionada a isso, né? Que isso causou alguns danos cerebrais, né? E tudo mais. Mas assim, durante 50 anos praticamente foi ignorado totalmente, né? Eu lembro que a Dra. Octopus... ela tinha colocado um campo de força em volta dela pra se proteger justamente disso. É, tem uma época que o Octopus coloca isso também. É, não, porque o Octopus, ele... o perigo dele são os tentáculos, que são ágeis também. Porque se consegue passar por ele e chegar no Octopus, acabou a luta. Claro que isso não vale pro filme 2, mas... é, justamente, né? Mas... é interessante também que a gente falou dele conseguir escalar paredes, né? A aderência às superfícies lá. Que eu já vi em algum lugar falando sobre isso. Eu não sei se foi em alguma revista que isso aconteceu. Mas justamente dele usar o poder para, por exemplo, ele pegar, colocar a mão na pessoa, grudar, né? E quando ele puxa a mão, ele vai arrancar a pele da pessoa, né? Poderia ser uma coisa muito... muito, como é que fala? Seria muito pesada para as revistas do Homem-Aranha, né? Mas é um poder que existe, né? Se eu parar pra pensar. Uma coisa muito anos 80, né? Ele nasceu nos anos 60, então ele não podia fazer isso. Isso, exatamente. Mas assim, é uma habilidade que ele pode aplicar essa aderência dele às superfícies para fazer esse tipo de coisa, né? Sim, ele aderência dele. A aderência dele é só na palma dos pés e das mãos ou no corpo inteiro? Cara, eu imagino que seja só nas mãos e nos pés. Eu acho que eu nunca vi falando alguma coisa sobre o corpo inteiro, não. Pergunta difícil pra mim a essa hora. É igual a aranha, né? Assim, ela, em teoria, é no ponto das patinhas dela lá que ela consegue aderir, né? É que, se não me engano, eu lembro dele, do corpo, de outras partes do corpo dele grudando na parede, ou em algum Eu acho que teve. Eu acho que teve uma bobagem assim, mas quando ele desenvolveu aqueles outros poderes lá do outro. Isso. Não, mas não faz sentido. O menor. Que isso. A gente vai chegar nos poderes do outro, mas nenhum deles faz sentido. Você quer comentar alguma coisa sobre a marca do Kane, o preço que você tava falando, né? Não sei. A única coisa pra falar da marca do Kane, a gente tinha discutido isso em outro. No outro IPVU. Que a marca do Kane nada mais é que o poder de aderência aplicado no rosto das pessoas. Se bem que sempre, as primeiras vezes que ele soltou esse poder, ele soltava, brilhava também a mão dele. Então não sei. Eu sempre pretendi aquilo como ele queimando a cara da pessoa, não grudando. Como se ele queimasse, né? Apesar que assim, o Kane tinha aquele negócio que a gente comentou, né, no programa, que em teoria ele previa um pouco do futuro lá, que seria como se fosse uma evolução do sentido de aranha, né? Então talvez ele conseguir queimar a pessoa com a mão fosse uma evolução da aderência à superfície também, assim. Tá todo mundo inventando explicação sem sentido hoje, hein? Hoje é o dia. Não, mas assim, eu falo, dentro da lógica que eles envolveram na época lá do sentido de aranha virar essa previsão do futuro, né? Se for seguir isso daí, faria sentido essa questão da marca do Kane. Não tô falando que... Não pode, mas tudo bem. Você acha que faz sentido de aranha virar tipo uma previsão do futuro? Ele nem tem sentido de aranha, na minha opinião. Não. Considerando que ele tem o sentido de aranha, você acha que faz sentido ele prever o futuro como uma evolução do sentido de aranha? Não. Então, considerando que isso que eu acabei de falar fosse verdade, certo? Ou seja, você não concorda, mas é assim. Então faria sentido outra coisa que você não concorda também. Ah, você é desses, então. Pensa numa gradação. É o sentido de aranha, a visão do Kane e depois a visão da Mulher-Aranha, da Madame Teia. Aí agora... Sabe por que queimar a cara não faz sentido? Porque ele não gruda na parede queimando a parede. Sim, sim. Tá bom. Por isso que eu acho estranho. É que eu tô tentando achar uma explicação, porque, teoricamente, esse clone é um clone, né? E ele tem os mesmos poderes. Mas ele é deformado, né? Ele sofreu algumas deformações. Aí pode ter alterado. O que pode ter é que, por exemplo, a gente vai chegar lá ainda, mas esse novo Homem-Aranha 2099, não. Homem-Aranha Ultimate, o Miles Morales, ele tem veneno nas mãos. Pode ser alguma coisa de veneno que ele usa pra queimar. Não tem aquela garra que queimam, né? Não, as garras. A garra é do 2099. Não tem aquelas lagartas. Ah, lagartas. Ela queima? É. Né? Tem alguma coisa mais ou menos naquele sentido. Veneno ácido, alguma coisa assim. Química que causa queimadura. Então, a mão dele dá urticária, é isso. Vocês estão discutindo o Kenny, o próximo item aqui é que ele reverte efeito de vampirismo? Calma aí, ele faz o pessoal parar de brilhar, é isso? Eu já falei que isso não é vampiro, isso é fada. Pois é. Saiu numa edição que eu encontrei do Blade, que o Homem-Aranha foi mordido pelo... Putz. Algum vampiro. Esqueci o nome do... Morbius. Não, o vampiro, o Morbius. Ah, Morbius. E por causa do metabolismo dele, ele conseguiu reverter. Que isso, hein? Então, é tipo pedra, papel, tesoura. Aranha ganha de morcego. Aí o Homem-Aranha, ele tem um metabolismo acelerado, né? Que eu já vi alguns lugares falando que ele tem fator de cura. Não é isso, né? Ele, assim, ele se recupera mais rápido que outras pessoas, mas ele não tem um fator de cura, né? É, tanto que antigamente, ele, às vezes ele levava porrada muito, quando ele ia pra casa ele tava todo roxo. Pois ele é. Ele dormia, quando ele acordava já tava melhor. Até aí o Wolverine, antigamente, quando tomava muita porrada, ele ficava desligado até se consertar. Não conseguia nem se mexer porque o fator de cura estava trabalhando. A gente tá falando de antigamente, quando ainda tinha algum sentido, não? Quando o pessoal começou a fazer pacto com o capeta, ser explodido metade do corpo. 80. Ser explodido metade do corpo e se recuperar em 2 minutos. Metade? Ele reverte, ele, o Wolverine reverte do próprio osso. É. Lá vamos nós citar de novo. Teve um Nerdcast tempos atrás aí que eles estavam discutindo os poderes aí. Falaram que, na teoria, como esse fator de cura do Wolverine é tão poderoso, se você cortasse a orelha dele, ia nascer outro Wolverine de lá. Exatamente. É praticamente uma variação do poder do lobo da DC. Cada gota de sangue brotava um lobo diferente. Esse poder ele perdeu depois que ele matou... Ele foi expulso do céu e do inferno. Aí ele ganhou imortalidade, mas não pode se reproduzir. Não, a replicação ele perdeu enganado pelo Videodox. E isso foi antes ou depois dele matar o Papai Noel? Foi depois, antes, né? Foi? Sinceramente, eu não sei. Não dá pra levar a sério, né? Ah, não, é de... Ah, claro, o Homem-Aranha dá pra levar a sério, é isso. Todo mundo já matou o Papai Noel. Todo mundo já chegou pra uma criança, mas o Papai Noel não existe. Mas tem uma... todo mundo matou o Papai Noel contratado pelo Coelhinho da Páscoa. Só o lobo. O Homem-Aranha, pelo menos, tem uma parte humana ali no meio, né? Que faz sentido. Tem uma edição recente do Blade matando o Papai Noel. Meu Deus do céu. Ninguém gosta do Papai Noel nessas editoras, né, cara? Não, o bom velhinho não é tão bom assim. Só Coca-Cola protege. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Acho que a próxima categoria que a gente pode comentar aqui são os poderes que provocaram alguma alteração física no Homem-Aranha, né? Eu acho que o mais marcante é aquela saga do Aranha de 6 braços lá. Que eu acho que até no desenho teve isso, não foi? No desenho de 94. Teve. Como é que foi nas revistas o início daquela saga? Foi parecido com a cara ali que tava querendo eliminar os poderes dele. Fez uma fórmula do nada lá e tomou. Aí quando ele acordou, ele tava com 6 braços. Coisa que a gente aprende com quadrinho, né, cara? Fazer fórmula pra se livrar de poderes não é uma boa ideia. Veja o fera. Vídeo fera. E ele tenta. Ele é brasileiro e continua tentando. Se você tiver algum poder, então, não faça fórmula nenhuma, né? Fica a dica aí pra galera que tá ouvindo. E é interessante, num tweet que a gente fez aí da revista mensal do Homem-Aranha, o Shocker apareceu com 6 braços. Aí, acho que foi o Presto que comentou que ele tinha uma manopla em cada braço, né? Foi. O que não fazia sentido, né, cara? Tem que combinar, né? Acima de tudo. Como é que resolveu essa saga dos 6 braços? Acho que eu nunca vi. Ele tomou outra fórmula e reverteu. Ah. Ele fez um antídoto, como sempre tem antídoto pra tudo. No desenho tinha alguma coisa a ver com o lagarto, né? A transformação. Ah, o recombinador neogênico? Foi, acho que foi isso. Isso foi um plot do desenho de anos, né? É, foi pro Morbius, foi pro lagarto. Foi a segunda temporada inteira, foi essa, do pesadelo neogênico aí. Que o Aranha tava sofrendo efeito da transformação dele. Aí ele ia virar aquele bicho. Aí ele tava querendo se livrar. Os poderes começaram a falhar no desenho. Aí ele foi procurar ajuda, até que ele procura os X-Men, procura aquela doutora Kafka lá. Ah, então a Ilha das Aranhas que tá acontecendo agora no Brasil, ela vem diretamente dessa saga. Porque é uma evolução natural do poder dele, transformar numa aranha. Igual a... Só se você tentar se curar dos seus poderes primeiro, né? E ser picado por percevejo. Pergunta pro Chacal. pergunta pro Chacão. É, teve nos anos 2000 também aquelas sagas lá daquela rainha das aranhas lá, Rainha Aranha, não sei, que inclusive aqui tá agora na Ilha das Aranhas, né? Teve uma história dessa, não tinha? Que o Homem-Aranha tava virando como se fosse uma aranha. Sim. Ela, eu não tive o prazer de ler, não, mas você teve na época, né? Eu não lembro se eu li inteiro, pra falar a verdade, ou se meu cérebro fez o favor de apagar, eu tô com dúvida. Mas o que que provocou a mudança dele nessa época aí? Você lembra? Se eu não me engano, foi um beijo que a rainha deu nele. Ah, tá. Tinha alguma coisa no batom dela lá que ativou a evolução. Quase isso. Mas tá, né, cara? Não vamos ficar relembrando essas coisas, não. Na verdade, tinha a ver com os poderes dela, coisa e tal. Eu não consigo lembrar direito, a desgraça, viu? E essa aranha homem, você citou, da Marvel Fanfare? Ah, foi lá na Terra Selvagem, né? Quando ele vai lá com o anjo, aqueles bichinhos que moravam lá. Eu não sou entendido de X-Men, mas tinha um povo que vive na Terra Selvagem lá, que é inimigo do Kazar, que até se aliou com o Magneto uma época. Eles acabam capturando o aranha e fazendo experiência nele, ele acaba virando esse bicho, o aranha-homem. Então, ele fica parecido com a transformação que ocorreu no universo regular, né? É, no desenho... juntaram as duas, das seis braços e dessa. Como se essa fosse uma evolução da outra. Mas nos quadrinhos, uma não tem nada a ver com a outra. Eu não conheço essa daí, não. Da Terra Selvagem. Essa era aqui numa Marvel Especial. Uma das primeiras Marvel Especial que tinha. Na época da Abril. Deve estar em alguma revista da fila ali. Teve mais alguma transformação? Variado dos poderes dele, não. Mas tem. Ele já passou por vários. Ele já virou lagarto, já virou Hulk, já... Ah, verdade. Bem lembrado. Eu já vi uma ilustração desse Homem-Aranha, Hulk-Aranha, sei lá o nome. A do lagarto, não lembro muito bem como foi, não, porque faz tempo que eu li. Tá perdida por ali alguma teia do aranha. Mas a do Hulk, na verdade, tinha uma maquininha que tinha um vilão querendo pegar um pouco do DNA do Hulk lá, que podia arranhar a pele do Hulk pra pegar um pedacinho de pele. Ele pega, só que aí o aranha acaba se... Igual aquela história de conto de fada lá, que a menina se arranha naquela roda de fiar. Aí o aranha se arranha lá também, o aranha se arranha, né? Aí ele acaba virando o Hulk. Não é história lá, essas coisas, mas divertidinho de ler. O resto que eu lembro é mais de Terra Paralela, então acho que não conta. É. Aquelas revistas do What If lá, criavam uma Terra Paralela a cada edição, né? Aham. Ele já foi de tudo, já foi lobisomem, já foi vampiro, já foi zumbi. Ah, é verdade. Marvel zumbis lá até hoje sai de vez em quando alguma coisa. Acho que agora deu uma parada, mas saiu várias séries. Quem sobreviveu mais tempo foi a cabeça do Deadpool, que veio pro universo 616. Mas enfim, né? Com a alteração física, eu acho que não tem mais nenhum digno de nota, não. Outra alteração. Não chega a ser física, mas é alteração, né? Que é o Capitão Universo nele. Os poderes do Capitão Universo. É, e a gente já entra nos uniformes. É, se bem que isso não é nem uniforme, é alteração mesmo. É, justamente. Alteração de poder, né? É. Amplificação de poder, que ele fica com o poder de fazer praticamente tudo. Igual aquele super-herói chato lá da DC. Qual deles? O que tem poder de fazer tudo. O Batman? E que até agora, até um tempo atrás, não sabia se vestir. Só é fraco quanto Esmeralda. Aí que precisou rebotar o universo inteiro pra ele aprender a se vestir. Mas ele não tem poder pra fazer. Eu vou me abster dessa comentário. Bom, mas eu comentei que o Capitão Universo ele entraria nessa outra fase, porque no final das contas ele acaba virando mesmo, né, o Capitão. Mas realmente, antes dele se transformar, os poderes começam a se manifestar, né? Foi o Mônio que comentou isso no programa passado aí? Sim, que ele só não manifestou os poderes totalmente com a consciência do Capitão Universo porque ele tomou um choque na mesma hora. Sim. Foi naquele. No strip view de umas revistas recentes aí que o Eric não conhecia o Capitão Universo. Que não conhecia? O Magari cismou que eu não conhecia o Capitão Universo, sendo que eu li as revistas dele na época que saiu. Cara. Tá bom, então disseste sobre o Capitão Universo. Ah, eu só sei que era um. Eu não sei detalhadamente. A revista que eu li dele foi justamente a que o Peter tinha os poderes lá, que tinha aquele tri-sentinela, alguma coisa assim, que tava atacando. Se eu não engano, foi naquela ata de vingança. Não, o Aranha ficou com os poderes foi durante os atos. Senão ele não seria vivo dessa brincadeira. Aí eu lembro que ele tá enfrentando os caras lá com esses poderes doidos, até que em uma página lá, se eu não tô enganado, no topo da página da esquerda. ele se transforma no Capitão Universo, naquela imagem que normalmente quando você pesquisa sobre o Capitão Universo aparece tipo ele com a perna esticada pra frente assim e tal. Foi a única coisa que eu li dele, e depois eu li recentemente que o Capitão Universo, os poderes dele vai pro Surfista Prateado, se não tem nada. Algum... É, que o Capitão Universo, a Força Enigma, como ela é chamada, é dita que é uma força que sempre aparece e escolhe gente aleatória quando algum grande perigo se aproxima do mundo, assim. E quando vai dar uma merda grande, ele aparece. Aí ele, naquela hora, ele já apareceu para uns heróis antigos lá, já, do Micronautas, o Hulk já teve. Aí ele, como o Mônio falou, a Força Enigma escolheu o Aranha, só que na hora que ele pegou os poderes, ele levou um choque e não veio o pacote completo, que é a consciência também do... Pra que ele ia usar aquele troço. Ele achava que era o choque que tinha dado esses poderes, né? Que ele não sabia usar. Por um tempo ele ficou sabendo, por que eu tô tendo isso? O que eu tô? Ele podia enfrentar todo mundo. Ele botou o Hulk em órbita, literalmente. Então, essas histórias que ele ganhou o poder e tal, essas eu não cheguei a ler, não. Tem até uma passagem engraçada que, durante esse ato de vingança, né? O Graviton tá atacando a cidade lá. Ele, eu sou poderoso, eu sou isso, eu sou aquilo. Aparece o Aranha lá, enche ele de porrada com uma porrada só, lança ele longe. Aparece ele todo rasgado longe lá, fala, ai, caramba, vou ter que enfrentar alguém mais fraco, tipo o Galactus. Mas... Então, o kit do Capitão Universo sempre vem com os mesmos poderes, tá? É. O kit, né, você compra na farmácia. Ele sempre tem super força, invulnerabilidade, voa, dispara raio das mãos, ele tem transmutação de matéria... Que por si só é um poder covarde pra cacete, né? E a consciência pra saber o que fazer com tudo isso aqui. O do Aranha não teve a... O Aranha das pessoas não sabe. A maioria das pessoas não sabe como fazer pra usar essa transmutação de matéria. Nem roteirista, então, nem personagem. Pois é, ele é um poder perigoso por causa disso. É basicamente o que o Dr. Manhattan fazia, não era? O Dr. Manhattan, o nuclear dos Super Amigos, que depois surgiu nos quadrinhos, também fazia. Só que o Manhattan sabia usar, né? E tem aquele carinha, né, que apareceu no Guerra Secreta. Ah, Beyonder também. O Beyonder também. Homem molecular. Assim, em resumo, o cara consegue fazer qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Se ele quiser falar assim, planeta Terra suma, planeta some. É, na verdade ele converte o planeta em algum outro elemento. É, justamente. Eles começam a inventar limitações, tipo, o nuclear ele só conseguia transmutar se ele soubesse a fórmula química. Daquela coisa que ele estava pensando. E se eu não me engano, ele só conseguia mexer com matéria inorgânica, não é? É, isso. Não conseguia transmutar matéria orgânica. Uhum. O que pouco importa, você faz qualquer coisa tóxica dentro do corpo de alguém sem manipular matéria orgânica. Exatamente. Aí quando apareceu o Tricentinela lá, aí sim ele despertou a consciência do Capitão Universo, botou o Tricentinela fora de circulação. E como o perigo já tinha passado, o poder foi embora. O nome era Tricentinela mesmo, né? É aquele de três cabeças lá. As três cabeças e uma só, na verdade. Era uma cabeça com três faces. Era três sentinelas que foram fundidas em um só, pelo Loki. Então, dando spoiler aqui, o Loki era o vilão da saga. Né? Aí ele... O Loki já tinha levado porrada dos Vingadores lá, já era no finalzinho da saga. Aí ele falou, vocês me venceram, mas... Ele fez esses três sentinelas se fundirem pra destruir aquelas usinas nucleares lá, pra botar os Estados Unidos abaixo lá. Esse era o poder, esse era o perigo que despertou o Capitão. E essa, quando o Homem-Aranha ganhou o poder da Fênix? Então, eu tenho essa história aqui. Não foi lançada no Brasil não, mas eu comprei a minissérie aqui, mas não li ainda. Isso foi regular ou foi universo regular ou foi alternativo? Não, foi regular. Não foi a Fênix foi... É, como eu já falei, eu não sou entendido em X-Men. Mas era a Fênix daquela outra... Chegou a ter uma outra Fênix, não chegou? A filha do Scott e da Jean no futuro alternativo. Aquela veio pra cá, pra esse... Pra cá não, né? Por meio. Mas a entidade Fênix era a mesma. Bom, aí... É por isso que eu falei que eu não entendo de X-Men. Eu não sei se era outra Fênix, se era a mesma Fênix. Se... Eu não tô enganado, existe uma entidade chamada Fênix. Agora eu... É que às vezes ela vem em pedacinhos, às vezes ela vem inteira. Então, pelo que eu sei, o Aranha tava na briga junto com o Excalibur lá, que a Raquel fazia parte da... Rachel, fazia parte do Excalibur na época, e durante a briga lá, a Força Fênix pegou o Aranha pra resolver a parada. Aliás, eu tenho que ler essa história. Por que eu não li? Então. É, aí o Homem-Aranha desenvolveu os poderes da Fênix, que eu não sei quais são nessa história. Poderes da Fênix, pô. Praticamente o Capitão Universo feminino. Ele morreu pegando fogo e renasceu? E exatamente. Pra morrer e renascer nos quadrinhos não precisa ter poder de Fênix. Verdade. Bom, mas a gente não entende nada de X-Men, né? Vamos pro próximo. Cadê o colega lá do Mutação em Debate? Esse é o Leonardo, né? Ele ia saber isso aqui de cor e salteado. Bom, mas uma fase aí que o Mônio não gosta muito, né, Mônio? Que é o do uniforme negro. Odeio, do fundo da alma. Então, foi uma saga interessante lá, que a gente sabe, né, do simbionte alienígena e tal, que inicialmente não tinha sido apresentado como simbionte alienígena, né? Isso foi desenvolvido depois. Mas era basicamente um traje, né? Que... O que, que ele fazia com o Homem-Aranha, além de dar aquela teia infinita pra ele? Então, o que deixou a Aranha feliz? Ele não precisava mais fabricar teia e facilitava muito a troca de roupa, uma vez que ela podia se disfarçar de qualquer roupa que ele quisesse. É. Era um camaleão. Não era bem um poder dele, mas ele usava esses poderes. É, igual o Capitão Universo, né? É, ele achava, não, ele achava que isso era tecnologia alienígena. Isso aqui é extremamente avançado. Tá ali na cadeira descansando, eu quero me vestir de aranha, eu penso nisso, o uniforme já tá em mim. Pô, não preciso estar como aranha, posso ir fazer não sei o que lá, virar uma roupa comum. Ele guardava a câmera dentro do uniforme. O que não faz sentido, né? No menor. O uniforme mandava a câmera pra um universo alternativo, paralelo. É pra zona negativa lá. É, o microverso, né, ele mandava a câmera pra... E, aliás, ele só percebe que, que uma hora que ele fala, né, que ele precisava de dinheiro, do nada a roupa dele cospe a câmera de volta. Ele fala, pô, o uniforme percebeu que eu precisava das fotos e me deu a câmera. Ele nem lembrava que ele tava com a câmera lá. Aonde ficou essa câmera, Batman? Não quero saber. É interessante você pensar que o Peter é meio voado, né? A gente já viu algumas histórias com a cidade toda explodindo e ele andando na rua pensando na Betty Brant ou alguma coisa assim. Aí, cara, ele tá saindo da escola tranquilo, aí ele começa a pensar, nossa, eu preciso virar Homem-Aranha pra resolver tal coisa, não sei o que. Aí, de repente, a hora que ele olha, ele tá com o uniforme e a cabeça de fora, né, sem a máscara. Não, não, não é difícil. Seria... Basta lembrar um trip view até recente que a gente fez aí, que ele exclamou pra quem quisesse ouvir, oh meu Deus, eu tenho que virar Homem-Aranha pra enfrentar? O cara... O cara na rua dá uma olhadinha assim. Fala, pá. Mas tá bom, né? Então, a única coisa, a contrapartida disso é que o uniforme negro, como todo mundo sabe, era um alienígena que se alimentava da adrenalina dele, que ele ia dormir, ora, o uniforme continuava se balançando com ele por aí. Mas são efeitos colaterais. E ele ainda tinha a força, a super força dele aumentou também. É, porque tinha o do uniforme também, né? Sim, sim. Eu gostava desse uniforme naquele jogo do Play 1, que a teia acabava toda hora com esse uniforme, até era infinita, né? Que é bom demais. Então, na época do Ben Reilly, ele era o Aranha, ele já era o Homem-Aranha, né? O Peter tinha largado o uniforme, ido embora com a Mary Jane, e o Ben, ele assumiu lá a identidade do Homem-Aranha. Tem uma luta dele contra o Carnificina que eu acho que depois que ele derrota, né, o Carnificina, alguma coisa assim, o simbionte vai pra cima dele, alguma coisa assim, não foi? É, ele tava sangrando, alguma coisa assim, depois da luta, aí o simbionte resolveu trocar de corpo. Aí ele envolve o Peter, o Ben Reilly. O simbionte do Carnificina tava controlando o John nessa história. Tinha fugido lá de Ravencroft através do John. Aquele pulou pro Aranha, que era mais poderoso que o John. E como ele nunca tinha enfrentado o Carnificina, ele não sabia como deter alguma coisa. Ele acabou sendo meio que dominado por ele. É, porque ele nunca tinha sido dominado por um simbionte, né? Quem foi o Peter. Ah. Foi nessa história que o Carnificina resolveram acabar com o Carnificina com o Surfista Prateado? Não, isso aí foi depois da saga. Congelando ele? Isso aí foi depois da saga. Eu acho que um ano depois da saga, mais ou menos, ou alguns meses, eu lembro que tinha história com o Carnificina aí. Como que tirou? Como que o Carnificina saiu? Porque o Ben, depois de ser convencido pelo Peter, acaba voltando lá pra Ravencroft e se encontra com o Kletus que estava preso, e o Carnifício, o simbionte, pulou pro Kletus, que era o hospedeiro original dele. E era o serial killer antes do simbionte, né? Então, isso. Quando se uniu... Ele se merece. Mas enfim, né? Assim, foi uma mudança no Ben Reilly lá, mas... os poderes são praticamente os mesmos do Venom, né? Apesar que o Carnificina, ele tinha um costume de fazer umas lâminas com uns tipos de arma lá, que o Venom também podia fazer, mas o Carnificina usava direto, né, cara? Era tipo uma... Ele não usava muito teia. É verdade. Mas... na verdade, o Carnificina não consegue fazer teia. Não é que não... A teia, na verdade, é a parte do simbionte, né? É, justamente. Então, ele usa tipo tentáculos, ele não tem teia. É, porque o do Venom sabia, porque ele tava com o Peter antes, ele... pegou aquele... Eu lembro que fizeram algumas desculpas também, que o Carnificina ele conseguia fazer coisas diferentes e não conseguia fazer algumas por ter sido girado num ambiente alienígena na Terra, né? É. Por exemplo, o Carnificina ele consegue disparar, tipo jogar a parte do simbionte como lâmina, mas jogar longe mesmo, o Venom não consegue. O Venom só consegue fazer coisa grudada nele. E também porque o simbionte do Carnificina tá dentro do sangue do Cassidy. Tem esse dentro detalhe do corpo, também. Tá misturado, por isso que ele é vermelho assim. Dizem, né? O do Ed tá só cobrindo o corpo dele. Aí, depois da saga do clone, né? A gente teve aquela saga crise de identidade, que o Homem-Aranha ele assumiu 4 identidades diferentes, né? Porque ele tava sendo procurado. E a gente tem o Sombra, o Vespa, o Ricochete e o Prodígio. Ping, ping, ping. Essa fase foi muito boa. Pois é, cara. E assim, na verdade, o todos são o Homem-Aranha, né? Sim. E a gente tem uma variaçãozinha ali, igual, por exemplo, o Sombra. Ele consegue se mesclar as sombras. É. O universo é da. O uniforme é do universo negativo, né? É. Nada negativo mesmo. Ele consegue do Sombra lá que morre, né? Aí ele pega esse uniforme. E ele tinha uns poderes diferentes, né? Acho que ele conseguia meio que se teletransportar lá de sombra pra sombra, alguma coisa assim. É parecido com uma personagem dos Novos Guerreiros. Se mescla as sombras e pode se teleportar dentro. É limitado. Ah, a mocinha tava com muleta, não é? É. É, sim, na verdade o que o Homem-Aranha fazia nessas 4 identidades era usar os poderes dele de formas diferentes, vamos dizer assim, né? Então o Sombra ele era mais. Como é que fala? Tipo no ar, é furtivo, alguma coisa assim, né? Eu não sei se essa é a palavra. Ele era soturno também, ele era caladão. Exatamente. O Vespa. Ele entrava no personagem. Justamente. O Vespa, ele tinha aquela geringonça nas costas lá que permitia ele voar, né? Cortesia do Gatuno. Exatamente. E o restante era basicamente a mesma coisa, né? Eu acho que ele lançava uns ferrões, alguma coisa assim. Não, o Ricochete ele disparava uns discos. O Vespa tinha. O prodígio é o que ele fazia uso da super força, basicamente. Então, mas o Vespa... Ele meio que dividia os poderes dele nos 4. O Ricochete, ele tinha esses discos, disparava no lugar dos ferrões, né? Que o Ben disparava. Ele disparava os discos. Ele usava agilidade pra pular pra todo lado. É, o Ricochete, ele ficava pulando nas paredes, no teto, no chão, na parede, no teto, o tempo todo. E enquanto isso, ele ia batendo, né? Como citou o Magaren, bem na base do bim, bim, bim, com ele o Ricochete. E o Prodígio era como o Presto falou, ele usava mais a força dele. É, ele dava uns... E um nariz de plástico pra disfarçar. Cortesia da Mary Jane. E ele dava uns saltos gigantes, fingindo que tava voando, alguma coisa assim, né? É. E tem uma menção honrosa nessa saga. Eu sabia. Que foi quando a Coelha Branca, perigosa vilã, aprisionou os dois mais novos heróis de Nova York, que era o Urso Cinzento e o Gibão. Nossa, e o Peter tava com a Mary Jane e ele tava sem uniforme. Ele teve que improvisar uma calça colante vermelha, um saco de papel na cabeça, e surgiu, e voltou ativo, aliás, o incrível Homem Vergonha. Sem camisa, né? Sem camisa. Ele falava que ele tinha a força de 2,5 homens. Eu não tô com a revista aqui, mas o texto que ele fala é tão genial que ele era só um velho empacotador de supermercado. Quando um acidente na área de produtos de higiene pessoal atingiu ele, ele ficou com a força de 2,5 homens. Ele podia fazer não sei o que lá. Era fantástico aquilo. Isso é de 99, eu acho, né? eu ia falar que não é tão antigo, mas acabei de perceber que já faz 14 anos, né? Essa saga se chama como em inglês? Identity Crisis mesmo? Imagino que é. Mas isso foi na crise de identidade? Eu acho que foi, tipo... Não, isso aí foi antes, foi nessa parte, porque nessa época ele foi, não tava... Foi durante a crise de identidade. É, foi antes disso. Porque eu lembro bem da cena, até porque, assim, na hora que dá merda, ele tá com a Mary Jane e fala, eu vou resolver isso, e abre a roupa. Aí ele tá sem nada, da Mary Jane, gatão, a roupa não serve por baixo da sua roupa comum, lembra? Ele é volumosa demais. Ah, tá. É, eu tô... Aí ele vai pro improviso. Na verdade, essa do Prodígio aí foi... Do Prodígio não, foi do Homem-Vergonha. Foi quando ele soube que ele ia ter que continuar agindo como Homem-Aranha, mas sem usar o nome de Homem-Aranha. Aí ele começa a criar os outros nomes. Na época, foi um mês antes. Então foi mais ou menos uma introdução das sagas. É que poder ver que ele tinha que ter outras identidades, ele teve esse Homem-Vergonha aí. Foi justamente isso, porque tem uma história também que ele joga um capuz verde em cima da cabeça lá e sai escalando o prédio pelo lado de fora. Foi nessa aí mesmo. Então, foi um pouco antes. Foi isso aí, ele tá enfrentando o Mr. Hyde. Então foi isso tudo, foi meio que pra convencer ele, eu acho, de... Preciso de novas identidades, né? É, ele não podia usar o Aranha, que tinha uma recompensa de 1 zilhão de dinheiros lá pela cabeça dele. Ele tava sendo perseguido por causa da destruição lá do Clarim Diário, não foi? Não, foi uma morte, cara. Mataram um cara e deixaram pendurado no poste com teia lá. Josie? É, Josie, isso. Ah, pode falar também que as quatro identidades do Homem-Aranha virou... Cada um surgiu como super-herói depois, né? Ah, teve... Eu tenho medo de saber de onde surgiram, eu tenho medo de saber o porquê surgiram... Desculpa, pode falar, gente. Só tô sendo velho ranzinho. O que eu... Não, só tô apontando. O que eu sei deles são duas coisas. Uma que na época das revistas Premium tem aquele um torneio lá que aparecem esses quatro que eles chamam eles de os aracnídeos, o que não faz sentido nenhum. É, acaba totalmente com o segredo que o Aranha tava criando naquilo. Só que depois que eu pesquisei um pouquinho, eu tava vendo que realmente teve uma revista mensal de quatro pessoas que se basearam nesses heróis aí e chamavam The Slingers. Que no Brasil eles traduziram Slingers como aracnídeos, entendeu? Tudo bem. É. Então, foi uma revista, acho que ela teve umas 12 edições, mais ou menos, e foi cancelada. Eles ou outro aparecem. O Prodígio eu já vi ele no. Eles naquela. Nos Vingadores, quando. Depois da queda deles. Ah, verdade. Mas assim, o iniciativa. Eu não sei se era ruim as histórias deles, não. Sabe assim? Eu sei que eles basearam nos uniformes do Homem-Aranha. Quer dizer, devia ser ruim porque foi cancelado na revista 12, né? Mas eu acho que não tinha nada a ver com Homem-Aranha, sabe? Enfim. Nossa, minha memória é uma merda, não sei como vocês conseguem. Eu lembro porque foi justamente uma das últimas coisas boas que saiu do Aranha pra ler. Pois é. Então eu gravei bem por causa disso. E foi justamente quando eu comecei. Eu apaguei os últimos 10 anos, aí tem espaço pra ocupar com coisa que presta. Por falar em coisa que não presta, dissertem aí sobre o Aranha de Ferro. Na época lá da Guerra Civil, né, pulando aí quase 10 anos, a gente teve aquela armadura que o Tony Stark construiu pro Homem-Aranha, né, que tinha uns tentáculos, né, umas coisas assim. Eu não lembro mais o que aquela armadura dava pra ele, cara. Mas, caramba. Polainas? Oi? Aquela armadura dava pra ele, polainas, um visual escroto. Qual? A antena? Ah, tá, essa antena dele, ele conseguiu ouvir a rádio da polícia... É, era mais ou menos o que o das serviços atuais tem, né? Aquele. Como se fosse um radinho lá que ele consegue ouvir. O que mais? Acho que as lentes davam visões espectral, esse tipo de coisa pra ele, não é? Era alguma coisa assim. Na verdade, assim, se for olhar, os poderes dele era praticamente o que o Homem de Ferro tem, sem ser aquelas. Os poderes de energia repulsora, aquelas coisas, né? Mas era. Era mais ou menos o que o Homem de Ferro tem dentro daquele capacete dele, né? Ele consegue fazer algumas análises e consegue ouvir rádio da polícia, igual eu comentei. É mais ou menos alguma coisa nesse sentido. Além de ser uma armadura também, né? Que protege ele melhor. Ele planava. É aqueles. Eu acho que ele tinha 3 tentáculos, na verdade, metálicos. 3 patas tentálicas. É. Metálicas, né? Patas. Eita! 3 patas metálicas. Que eu não... Por que 3? Nunca entendi. Ele... É o Stark trolando, né? É, pois é. Não sobrou dinheiro pra construir a quarta. E eu lembro que... Ou melhor, eu não lembro pra que ele, como que ele usava essas patas, assim, durante a luta. Eu acho que ele nunca aprendeu a usar. É porque, assim, basicamente o que aconteceu foi que assim que ele resolveu que não ficaria mais do lado do Tony Stark, né? O Tony simplesmente ativou uma diretriz de segurança da armadura lá que dominava o Peter, né? Que lógico que ele ia colocar uma diretriz, né, cara? Básico. E... Ai, meu Deus, senhores, eu achei aqui, viu? O quê? O texto do Homem-Vergonha. Ah, por favor. Declame. Antes eu era um Harry empacotador do supermercado. Aí um raio atingiu a prateleira de shampoo e eu fui banhado por perfumes e condicionadores. O estranho acidente me transformou. Eu ganhei superpoderes. Agora eu posso voar, posso ver no escuro. Fiquei forte como 2 homens e meio. Isso é ótimo, cara. Aliás, começa porque a Coelha Branca falou alguma coisa dele. É, toma cuidado, Duna, você me ofendeu. Ela é, porque vocês estão parados, peguem ele, né? Dele pula pelos caras tirando. O homem vergonha ri de tudo. Cara, isso é muito bom. É muito bom. Ele zoou com o Flash, né? Ganhando poder. Sim. A origem do poder é toda tirada do Flash aqui. E que a gente citou a armadura do Aranha de Ferro. O Magaren realmente desligou, né, Dada? Porra, Magaren, você é desses então? Oi? São 2 momentos que eu vou desligar, nessa e depois nos poderes totêmicos. Ó, se for contar os novos uniformes, agora que ele entrou pra funda... Tem o uniforme da Fundação Futuro. Ah, é verdade. Que se transforma. Depois que ele entrou na Horizonte, cada edição ele começou a aparecer com um uniforme diferente, com propriedades diferentes, né? Com poderes, vai. Então, assim, a gente tá se citando aqui, mas a maioria dessas que a gente citou, tirando o Sombra e alguns outros aqui, basicamente foi não um poder exatamente do Homem-Aranha, né? Mas um uniforme igual do Stark, né? É, foi a armadura dando novos equipamentos, vamos dizer assim, pro Peter, né? Mas vamos colocar com suas habilidades novas dele. Mas eu acho que a gente pode comentar um pouco dos Homem-Aranha das outras realidades, né? Agora eu volto. Comentar brevemente deles aí. O Homem-Aranha Noir, ele é um Homem-Aranha um pouco mais sombrio, né, vamos dizer assim? Não sombrio, mas... Sombrio. É mais estilo anos 30 ali, estilo noir, né? Isso. E, inclusive, ele usa um revólver em quase... Ele usa um revólver de vez em quando pra atirar nos caras, né? Então é um Homem-Aranha que mata e tudo mais. Ele é um dos únicos que tem poder nesse universo noir, né? Isso. Eu não lembro qual que é o... Quais são os poderes dele. Ele gruda na parede também, ele salta. Basicamente são os mesmos poderes do normal. A diferença é que ele age mais na sombra. É, o esquema dele é que a origem veio de uma... Aranha mística, se eu não tenho nada, enganado, alguma coisa assim. É, porque não dá pra ser genética nem radioativa lá no 1930. Não, e a época era muito ligado nessa parte no ar, mas na verdade mais pra pulp, nos anos 30, isso. Final de 20, era muito coisa, tudo místico. Eles estavam naquelas descobertas do antigo Egito, as velhas... As civilizações antigas, então era tudo mágico, descoberto. E como nós sabemos, se é mágico, eu não preciso explicar. Claro. Não, assim, eu acho que dá pra gente não entrar muito em detalhe, não, não deixar é, vamos, o... vamos deixar esse aí mais no ar, assim. Cara, já roubou minha piada. Eu tô aqui criando todo o ambiente pra falar, soltar piada, você solta piada. Aguardando, né? Pacientemente, né? É, eu comecei. Não, vamos fazer o seguinte, não vamos entrar muito em detalhe, né? Aí eu vou deixar no ar. Você vê que tá todo mundo. Você entendeu que vocês estão crescendo com piadas infames. Ué, você nunca leu Homem-Aranha, não? Eu preciso parar de perguntar isso. Homem-Aranha 2099. Adoro. No bom sentido, é claro. Nossa, Deus. Você adora. Adoro! Ligou. Então, foi uma experiência, né, nos laboratórios lá que o Miguel O'Hara trabalhava. Que... qual que é a origem do cara? Basicamente, tem que ter em mente que o universo dos 1099 funciona com grandes corporações malvadas que dominam tudo. Ele estava querendo fazer o espião industrial perfeito. Aí alguém sugeriu de fazer uma coisa no estilo Homem-Aranha. Foi ele mesmo. Foi o Miguel mesmo. A ideia foi ele mesmo? Nunca lembro isso. Foi. Ele se baseou num herói que existiu há mais de 100 anos atrás. Ele falou, antigamente existia esse herói aqui, que era o Homem-Aranha. Contextualizando o ano 2099... Ele era ligado a essa ideia meio futuro, não utópico, anti-utópico dos anos 80, né? De distopia, onde as megacorporações dominam tudo. E existia algum... eles sabem que há 100 anos atrás existiam super-heróis que de repente desapareceram. Eles perderam essa parte da história, eles não sabiam por quê, mas deixou de existir. Uhum. Mas então, eles fazem experiência no cidadão, até era um prisioneiro, né, que aceitou ser cobaia pra diminuir a pena. O cara morre, não sem antes quase matar ele esganado antes, que ele demonstrou que ele tinha ganhado super força e tal. Bom, basicamente, vai pra resumir. O O'Hara desiste, viciam ele numa droga. Pra se livrar da droga, ele vai repetir o processo nele, porque ele tinha usado o próprio código genético como amostra. Então ele ia receber o código genético dele sem a droga. Eu ia fazer um backup. Basicamente, é subir o backup. Justamente o código genético, ele ficava como se fosse... deixa eu guardar meu código genético aqui, que se eu adoecer, é só eu recarregar esse que eu guardei, que eu tava saudável, né? Quase isso. Aí eu não lembro se o cara era superior dele, que era, foi lá pra sacanear e ativou o projeto Homem-Aranha junto. Nisso ele já sai da cápsula já com os poderes dele. E ele tem uns poderes um pouco diferentes, né? Ele tem a teia... orgânica. Orgânica? Tanto que o braço dele fica estranho, com o canal pra passar a teia. Ele tem umas garrinhas na mão. E a teia sai da parte de cima da mão. Ele tinha essas garrinhas no dedo, né? Que ele usava tanto pra escalar, quanto pra escalar fincando mesmo elas nas paredes, né? Quanto pra atacar os inimigos também, né? Ele chegou a usar pra degolar um ninja cibernético. Tanto que, né, esse cara que sacaneou ele... depois, quando tem a explosão, ele fica pendurado no prédio, assim. Ele vai tentar ajudar ainda. Só que o cara começa a se debater, ele não sabe por quê. Aí ele acaba caindo, aí ele vai olhar pra mão e ver que tem umas garrinhas saindo lá. Basicamente, ele tava esgarçando todo o braço do cara com as garras. O Homem-Aranha 2099 é um personagem muito legal, né, cara? Ele ganhou... tem que lembrar também que ele teve poderes de visão, ele tinha uma visão ampliada. Porém, ele tinha uma sensibilidade muito forte à luz. E ele ganhou um poder que eu acho um dos mais legais e ele quase nunca usou, cara. Presas de veneno. Teve uma revista recentemente do Universo 2099, mas não tem nada a ver com essa. Né? Isso foi feito como estragar um universo que era muito legal. Eles fizeram um reboot lá que transformaram esse Homem-Aranha 2099 num adolescente... ficou muito ruim. Na mesma época que rebootaram muito mal nos quadrinhos, eles fizeram aqueles jogos que saiu pra diversas plataformas que foram super legais. Do Homem-Aranha. Aí colocaram 2099, Noir, e o Universo Ultimate. Eu achei Red Dimensions. Esse aí foi o primeiro, depois teve o Edge of Time. Exatamente. O Shattered, ele tinha quatro Homens-Aranha, né? Era o clássico, o Ultimate, se não estou enganado. O Ultimate com o Sibionte. O Ar e o 2099. Inclusive, eles foram revelando aos poucos, na época, foi bem interessante. Foi, o jogo é legal. Eu joguei em computador. Eu tava jogando, aí mesmo teve que devolver, botei que comprar. eu achei que ficou muito legal o uniforme do 2099 nessa série, cara. Deram um visual muito bacana pra ele. Ficou passando, ficou tipo uma coisa meio... cibernética. Tecnológica mesmo, né? Pô, mas vamos deixar... não vou usar a piada do Noir. Já babei isso. Meu ovo. Que a gente vai fazer um cast só sobre ele. Nem que eu faça sozinho. Foi ter. Na época daquela saga Marvel vs DC, teve aquele universo amálgama, né? Que eles misturaram vários personagens. Tinha o Garra das Trevas lá, que era o Wolverine misturado com Batman... Até hoje eu agradeço que não foi chamado de unha preta. A gente teve vários personagens na época, né? Tinha a Amazona, eu acho, que era a Tempestade com a Mulher Maravilha, alguma coisa assim. Era isso mesmo. E a gente teve o Spider-Boy, né? Que era o Homem-Aranha misturado com o Superboy. Superboy. Detalhe que era o Homem-Aranha bem Hale. E aqui no Brasil era o Peter Parker. Ah, é verdade, né, cara? Essas cronologias misturadas. Se bem que lá no original mesmo, ele se apresenta quando ele tá como civil lá no Planeta Diário, ele fala que ele é o Peter Parker. Mas no original também? É. Mas o uniforme era o do Ben ali, então? Então, na verdade, eu sei que em uma dessas sagas era o Ben. É o primeiro. Não, era essa. Ele era o Ben, só que ele se apresenta como o Peter. Entendi. Que bizarro. Engraçado que tem o... Só que ele fala que ele era o Ben, ele era o Peter e ele não tinha o cabelo loiro. Ele passou a usar o uniforme novo lá quando ele já tava com o cabelo loiro. Sim. É, eu acho que eles devem ter feito a saga meio que fora da cronologia ali, né? Tipo, pegaram quem é o Homem-Aranha? O Homem-Aranha é o Peter Parker. Mesmo que atualmente ele seja o Ben, eles devem ter pego a imagem mais conhecida dele, alguma coisa assim. Então por que pegaram a roupa? Ah, é verdade. Por que usaram a roupa do Raven, do Ryan? Bom, mas era um personagem bem mais ou menos, na verdade, né? É, todos esses amálgama aí, tanto que foram só uma edição mesmo, não, eles não se preocuparam muito e. Nossa, vamos marcar. É. Não, o mais legal do personagem é o visual dele. Não, porque se propõe, eu acho que funciona bem a história, é bacaninha. Aí ele tinha uma arma que disparava teia no lugar dele disparar teia. É, aquela arma que disparava teia era esquisita, né? É que eu acho que o conceito é muito mais próximo do Superboy daquela época, lá o Superboy que era o clone com a jaqueta e tudo, do que o clone do Superman. Do que o Homem-Aranha mesmo. A aparência dele era praticamente do Superboy, né? Era. E a aparência, a personalidade. É, eu ia falar das piadas, mas o Superboy também fazia, né? Então. Fazia. Depois que ele virou clone do Lex Luthor, parou de fazer. É, depois que ele passou a ser um filho do Super-Homem com o Lex Luthor. Aham. Uh-huh. Eu não tenho outra explicação pra chamar ele, cara. Dos dois. Ai. Eu me lembro. Aí, né? Eu gostava da Havaiana. É, ela é legal, era uma fase bacana dele. Pena que a Abril tesourou pra colocar o Superman elétrico. Ah, você tá brincando que a Abril tesourou alguma coisa? Foi até a... Acho que teve até quase o número 100 do... Alguém levanta a plaquinha até a casa, por favor? Na hora que você comentou, eu percebi que era sarcasmo, não. Depois ele tinha os poderes telecinéticos também, não tinha? Era uma mistura dos poderes dos dois. Telecinese e tátil. Então, por último, eu acho que a gente pode citar aqui desses de outras realidades, né? O garoto Miles Morales, o Homem-Aranha do Universo Ultimate, né? Depois do Peter. Eu acho que a pronúncia é Miles mesmo. Miles. Miles. Que nem o professor Miles Warren. É isso mesmo. Que é o Homem-Aranha que substituiu o Peter, né? Depois que ele morreu no Universo Ultimate. E que, pra minha surpresa, continua morto até hoje. Eu achei que eles iam voltar com ele mais rápido. É, que bom. Porque as histórias do Miles estão legais. É, o pessoal comenta que tá bem legal. Eu comprei um serviço, mas eu ainda não comecei a ler, não. Eu tô esperando juntar, fechar o arco, pra depois ler numa pancada só. Enfim, mas os poderes dele, além de ter os mesmos de sempre lá, de escalar parede, sentido de aranha e blá blá blá. Ele tem uma variação, né, de escalar parede, mais parecido com o do universo, o do 2099. É. E tem o poder de ficar invisível, né? Ficar invisível e tem veneno também. Exatamente. Dá uma picada de veneno no vilão. É. Como que é? É pelas garras da mão? É, ele faz, tanto que quando ele tá descobrindo os poderes dele, ele toca lá no cara lá e... O cara, você me picou e ele cai espumando pela boca. Ele, o que foi que eu fiz? Interpretação é melhor. Tá pensando que só o Mônio é o ator que pode fazer voz de Mary Jane aqui? Mas esse poder da picada lá de veneno faz sentido, né, cara? Esse poder de aranha. Achei interessante. Claro, as aranhas costumam picar as pessoas com as patas. É, não vou entrar em detalhe. Ainda bem que ele não virou uma abelha. Nossa. Se ele conseguisse picar alguém, morria depois, né? É, o maior problema é esse. Sempre volto no problema das teias. Sempre. Ela continua saindo da mão. Bom, agora a parte que o Magaren gosta, vamos... Agora, com licença que eu vou me desligar do mundo um pouquinho. Vamos discutir os poderes totêmicos do Homem-Aranha, né? Que a gente citou no cast das piores histórias dos últimos tempos. Dá pra que repetir? Essa foi a minha participação. Ah, tá. Vamos só comentar quais foram os poderes novos que apareceram pro Peter, né? Não vou comentar a saga nem nada do tipo, não. Então, tem aqueles ferrões que saíam do pulso dele, né? Os ferrões gigantes lá. Como é que cabia aqueles ferrões no braço dele, cara? Você faz perguntas difíceis. Vocês lembram, não lembram? Lembra, era do tamanho do braço dele, não fazia o menor sentido. Não tinha espaço. Bom, enfim, né? Elas são retráteis, igual o antena de carro. Alguém me deu essa explicação, eu gostei dela. Mas não cabe entre os ossos do braço aquele ferrão. É mesmo sendo retrátil. Bom, o braço dele tem tecnologia Time Lord, é maior por dentro. Além disso, ele tinha um... Pelo menos ele não solta os ferrões como algumas mutações, né? De porco-espinha. Como é que é o nome daquela mulher que ela ficava jogando os ossos dela no povo lá? Ou... A medula? É, eu acho. Isso. Não, é que eu tava lembrando de uma das mutações que apareceu na revista do Homem-Aranha desse mês. Ah, tá, é verdade. O cara... da teia do aranha. O cara fica jogando... É, o Randy. Exatamente. É. Então, ele tinha também um pouquinho de visão noturna, né? Mas só um pouquinho. Só na penumbra que ela funcionava. Se tivesse tudo escuro, não funcionava, não. Ele tinha... É meio esquisito falar isso aqui, mas ele tinha um pouquinho de sensibilidade a vibrações. Disserte sobre. Então, ele conseguia, por exemplo, igual... Vai ficar esquisito... Deixa eu pensar. Bom, é como se ele sentisse alterações em alguma coisa relacionada à Terra, sabe? Tipo, igual alguns animais sentem, sabe? Por exemplo, tá vindo um terremoto, vai acontecer. Aí, bem antes de acontecer, ele sente alguma coisa, sabe? É que uma sensibilidade maior a algumas vibrações nas superfícies, alguma coisa assim. Eu li isso na época também, eu não lembro detalhadamente. Tanto que depois nunca foi usado e... É, nada, nenhum desses aqui foi usado depois. Ele também conseguia se comunicar com as aranhas, apesar de não controlar elas, ele se comunicava, né? Ele só conversava. Se elas faziam o que queriam. E as teias orgânicas, né? Uhum. Bom, ninguém quer comentar muito sobre os poderes totêmicos, acho que... Eu quero comentar que as teias orgânicas foram o maior desserviço que o filme fez. Foi. Pois é, cara. Bom, é que não precisava, né? Você tem o filme e você tem os quadrinhos. Uma coisa não precisa necessariamente influenciar a outra. Infelizmente, hoje em dia precisa. Porque eles querem ganhar o maior número de leitor possível. Se o cara vai no cinema e o que ele vai ver depois do quadrinho é diferente, ele fica revoltadinho. Aí ele vai xingar muito no Twitter. Basta... Olha eu de volta. Basta... Vê o que está fazendo agora com o Nick Fury negro. Ah, eles colocaram o filho do Nick Fury no universo 616, que é idêntico ao Samuel Jackson, né? Pois é. Que é igual ao Nick Fury do universo Ultimate. É uma vergonha isso, cara. É desnecessário completamente. Bugigangas. É, vamos pra uma parte que não é e bem... E agora está tocando o tema do Espetão Bugiganga? Vamos comentar agora, não são poderes, né, mas são os equipamentos lá, ou as bugigangas, né, que o Homem-Aranha criou, né, pra lutar contra o crime. O principal são os lançadores de teia, né, cara? lançadores e o fluido, porque se não tivesse fluido, não ia precisar dos lançadores. Que assim, o garoto de 16 anos, ou era 15 na época? 16. O garoto 16, de 16 anos, sem dinheiro, construiu esse equipamento, né? Tá. Mas ele só construiu porque ele não tinha dinheiro. Se ele tivesse dinheiro, ele ia ter internet, banda larga, não ia ter tempo pra ficar inventando coisa. Internet e banda larga em 1962. Nem os militares tinham. Você se apegam a detalhes. Tá, vamos colocar de outro jeito. Se ele tivesse dinheiro, ele ia estar saindo de cartão da mulherada. Porque Maria Gasolina existe desde antes de existir a gasolina. Isso é verdade. E não ia ter tempo de ir inventando coisa. É, 16 anos ele já ia ter carro, né? Maria Charrete, né? Antes. Bom, mas além disso, ele tem um cinto de utilidade. Quer dizer, ele tem um cinto, né? Que ele guarda as coisas. Você tá trocando de personagem. Homem-Aranha não pega garotinhos por aí, então. Eu não completei a frase, senão Magaren ia... Não pega garotinhos? Você tá usando a sua cronologia. Exatamente. É. Tudo que eu comento é na minha cronologia. É spoiler? Breve virá, né? Foi citando aí o personagem da outra editora, é interessante que quando o garotinho que ele adotou começa a crescer, ele libera o cara e pega a outra criança, né? Claro, passou no target dele. Cresceu, perdeu o charme, pô. Bom, o que que tem? O cinto dele basicamente é reserva de fluido, de teia. De filmes pra câmera, quando ele usa a câmera. Exatamente, o sensor lá pra câmera digital no cinto, né? Pra capturar ele quando ele tá lutando. O sinal aranha. O sinal aranha, que é tipo, é o maior estraga e disfarce dele de todos os tempos, né? Ele joga o sinal nos caras antes de atacar. Ah, não sei quando ele usava antes, que ele. Isso, né? Ele jogou o sinal pro outro lado pra atacar pro outro lado. É, isso já aconteceu, verdade. Eu coloquei na pauta câmera automática, mas na verdade eu queria citar era justamente esse dispositivo que ele tem no cinto, né? Que é pra conseguir tirar as fotos dele mesmo. Ainda bem que o cinto fica por baixo da câmera, senão ia ficar algo parecido com essa imagem que tá no post aí. Dá pra considerar aquela lanterna que ele usa? É, o sinal aranha. Esse é o sinal aranha. Ah, tá. Cara, esse aqui é o dos anos 70? Nossa. Não precisa nem remixar, já tá remixado. É, às vezes acontece, desculpa. Esse cinto parece daqueles boiadeiros, sabe? De rodeio, que bosta. Nossa, deu até uma aranha ainda no meio, né, cara? É o sinal aranha. Então, essa imagem é de onde, Magaren? É da série de 70 mesmo. Cara, essa série era muito tosca. Eu nunca assisti, eu tenho curiosidade. Assista. Faça um favor a si mesmo e assista. Tem essa e tem a do... A japonesa lá de... Spider-Man. Super Sentai. Não, Sentai não. É, não é Sentai não, é Tokusatsu. Sentai é quando é grupo, né? Isso. Exatamente. E quando o Ben Reilly assumiu como Aranha Escarlate, né? Ele também fez algumas modificações, né? Que foram as teias de impacto... E os ferrões, né? Ah, não citei o rastreador, né? O rastreador aranha. Que inicialmente ele usava um dispositivo pra detectar e depois passou a usar o sentido de aranha, que não faz sentido também, pra detectar, né? Pra alguma coisa. É, quando ele passou a usar o sentido de aranha pra detectar os rastreadores, ele perdeu a função original. Por isso que ele não tem. Mas ele já não tinha antes. É. Bom, aí o... E, né, eu citei aqui as teias de impacto, né, que era aquela teia que ele atirava uma bolinha praticamente de teia, né, e envolvia o cara, né. Eu sempre me perguntei por que que o Peter não continuou utilizando o cara isso e os ferrões. É porque eles tinham que apagar o clone da cronologia. Apaga o clone, não os inventos dele. Sua vida. E realmente era legal, né, cara? Era bacana. Ai, nossa, eu lembro que ele deu uma overdose de ferrões no Venom, cara, eu nunca vou esquecer. E por falar em... Tá falando de teia de impacto, o Peter mesmo, com a teia, ele fazia um milhão de coisas que o Magaren adora. Ah, é. Minhas engenhocas. Que ia de barquinho, lá no desenho dos anos 60, até pé de pato. Pé de pato, bastão de beisebol, paraquedas, asa delta. É, paraquedas. Boleadeira. É. Máscara. Nossa. Máscara do Barão Wolf. Capacete do Barão Wolf. É muita coisa, né? Essas teias que inspiraram aquela caneta 3D, vocês viram? Saiu, acho que faz um mês, uma caneta 3D, que faz mini modelo. Ah, sim, sim. É uma caneta que você desenha em três dimensões, né? Aham. Eu acho que eles tiveram ideia no lançador de teia. Com certeza. Ah, se for falar de equipamento, você tem o Bug Aranha. Mas... Aranha móvel. Agora sim eu posso falar da armadura aranha, que é a que ele faz lá. Uma armadura reforçada com cartuchos de teia lá pra enfrentar a nova versão do Quarteto Terrível lá, que tinha o Homem-Dragão. Ele fez também um uniforme diferente pra enfrentar o Venom, que era tipo um uniforme que isolava ele. Fez pra mais... enfrentar o Electro também. Ah, desculpa, o Electro. Venom. Ele fez aquela, mais... Aquela armadura, aquela roupa neon que ele usou pra enfrentar o Duende Macabro, isso bem recente. Como é a lógica? Alguém sabe me explicar? Então, o que eu peguei aqui, a explicação dele era que o uniforme do Aranha harmonizava com o ataque sonoro do vilão. Ah, tá. Então, é esse Duende Macabro novo lá, o Fio Yurik, que tem aquela risada lá, que não lembro o que a risada faz lá, mas acaba com o inimigo, né? Aí é, já... ataque sônico. É, o uniforme dele meio que isolava ele desse ataque, né? Precisava ter neon pra isso? Ah, vai ter que... Não, precisava ter neon pra vender pra... Porque tava passando o filme do Tron. Exatamente. E o Homem-Aranha tinha acabado de... A Marvel tinha acabado de ir pra Disney, né? Mas já tinha ido pra Disney? Deus do céu. Acho que já. Não lembro. Acho que já. Mas as cores lá não faziam muito sentido, mas tipo, a cor indicava se o negócio tava funcionando ou não, ou... E basicamente o que a armadura fazia, a roupa lá no uniforme, ele isolava o Homem-Aranha de qualquer som externo, né? Tanto que eu acho que na história tem até alguém chamando a atenção dele pra ele tomar cuidado com alguma coisa e ele não ouve, né? Tá surdo. Mas pra isso não precisa de uniforme. É, bom, então esses são os poderes que a gente lembrou, né, do Homem-Aranha, as versões alternativas também. Com certeza a gente esqueceu alguma coisa e erramos alguma coisa aqui, mas... Sempre tem uns comentários para colocar mais poder, mais ideias. É, para isso que servem os comentários. Né? E também para o povo fazer mimimi, né? Ah, é verdade. Então é isso, até semana que vem com o Trip View. Trip View do... Amazing Spider-Man Anual 3. Do Anual 3. Bom, então, mandem, se quiserem comentar alguma coisa, comentem nos comentários ou mandem e-mail para tweepcast@aracnofan.com.br e a gente se vê no próximo programa. Inter. Falou. E lembre-se, crianças, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu inventei agora, vou registrar. Aham. Uh-huh.